faz em verde espaço. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Nunca desista dos seus sonhos, pois sabe que o nosso Senhor sempre estará contigo nas tuas guerras e provas, porque Ele é o teu pastor e nada te faltará, e vai parar a força da tempestade. O Senhor é o meu pastor. Por amor do teu nome.